Começando, Nerd Patriarca de volta e vamos falar de Demolidor. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. Se o vilão da série fosse o Fakir do Beto Carreiro World, o Demolidor estaria morto agora. Hoje eu tô aqui com o Everton. E o Wilson Fisk ficou cego de amor. Hoje eu tô aqui com o Anderson. E o Nelson Fogg é o personagem mais legal de todo o universo cinematográfico da Marvel. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. I used to listen to people asking for help. That's what I was trying to do, was help people. But I was fooling myself. Darkness only responds to darkness. I'm Daredevil. Nerd Patriarca começando, voltamos para mais um episódio. Dessa vez vamos falar de séries, vamos falar da terceira temporada de Demolidor. Em meio aos cancelamentos da parceria, das séries, né, da parceria Marvel-Netflix, a nova temporada do Demolidor estreou e a gente assistiu para poder comentar nesse episódio. A temporada chegou no dia 19 de outubro, com 13 episódios, se eu não me engano. 13 episódios, que é o padrão, né, deles. Que é coisa demais, né, já. Esse é um dos grandes problemas que todo mundo acusa. Mas a terceira temporada chegou, tá sendo muito bem avaliada. Tá todo mundo falando muito bem em termos gerais. E a gente vai comentar um pouquinho das histórias, dos acontecimentos, do que a gente gostou e do que a gente não gostou nessa temporada. Nessa temporada mudou de novo o showrunner, ou a pessoa que conduz a série. Eles sempre fazem isso, né. Na primeira temporada foi uma dupla, na segunda foi outra dupla. Dessa, quem assumiu foi o Eric Olson, que é um cara que trabalhou em Man on the High Castle, acho que é aquela série da Amazon Prime. Cuja primeira temporada é muito boa, e a segunda nem tanto. Ele foi um showrunner de alguma temporada dessa série, não sei exatamente qual, mas ele assumiu pra conduzir essa terceira temporada do Demolidor. Sem muitas delongas, a gente... Ah, lembrando que se você quiser pegar exatamente o começo da história do Demolidor, você pode escutar o nosso podcast pra relembrar dos Defensores, né? Porque a história aqui dessa temporada vai começar mais ou menos exatamente ali no final dos Defensores. Ivaldo, qual que é o episódio de Defensores? Quê? Eu tô zoando você. Eu sei que você não sabe, eu também não sei. Mas a gente vai colocar no post o episódio dos Defensores. Agora, pra começar, impressões gerais. O que vocês acharam dessa terceira temporada de Demolidor? Ah, eu pessoalmente gostei muito dessa temporada, principalmente do tom mais sombrio que ela abordou. Essa questão do conflito entre o Matt Murdock e a entidade, né, o herói Demolidor, eu também achei legal, principalmente do que é apresentado no início da temporada, eu gostei bastante. Como essa temporada trabalhou alguns personagens, eu gostei. A batalha me agradou muito, as lutas me agradaram muito em grande parte. Tem alguns pontos negativos, mas no geral, cara, eu gostei. Foi uma temporada que eu gostei de acompanhar bastante. Ah, cara, a terceira temporada do Demolidor, ela, pra mim, ela trouxe muito de volta aquilo que tinha na primeira, né? A segunda temporada do Demolidor, ela é legal também, mas ela não é tão boa quanto a primeira e essa terceira. E muito pelo fato do vilão, né, cara? Porque o Wilson Fisk, ele é realmente um vilão muito bem feito. E que dá todo o tom da temporada, né? E realmente, cara, a série do Demolidor é a melhor desses heróis, assim, da Netflix, mas disparado, sabe? E tudo, né? Em questão de como ela é feita, toda a coreografia de luta é muito boa, toda a história mesmo é bem legal, apesar de também eu achar que tem alguns pontos que ficam meio enrolando e tal, mas no geral achei uma ótima temporada também. Bom, acontece o seguinte, já começa bem porque essa temporada não tem nada de ninja morto-vivo, de conspiração de algum clã dos Cafundó da China, não tem passado amoroso pro personagem, a temporada toda ela trata somente da queda e do ressurgimento do personagem dentro da própria série. Eles conseguem fechar bem, nem fechar um ciclo, né, porque agora fechar talvez, porque a gente não sabe qual que vai ser o futuro dessa série. E não por termos de qualidade, nem por termos de visualização ou audiência da Netflix, mas porque a Disney deve estar agindo de alguma forma por esse cancelamento dessas séries. Mas Eu gostei bastante dessa temporada também. Eu acho que ela é nível da primeira, que disparado tinha sido a melhor temporada dessas séries dos heróis urbanos da Marvel Netflix. E a terceira eu acho que tá no nível, assim, bem próximo. Eu acho que eles continuam pecando pela quantidade de capítulos, que realmente incomoda, e tem hora que você vê que é desnecessário, que eles podiam ter diminuído 2 capítulos facilmente, com cenas ali que estão colocadas sem objetivo nenhum, não acabam nem acrescentando pro personagem. Se fossem acrescentando um flashback, alguma coisa assim, beleza, mas são realmente cenas que não acrescentam nada pra história. E eles continuam fazendo isso. Mas isso não atrapalha todo o corpo da série em questão de, como o Everton comentou, coreografia de luta, que Demolidor, assim, é incomparável com as outras, e o elenco também da série do Demolidor é incomparável com os outros, que eu acho que é um dos fatores que faz com que a série seja tão boa. É, o Vinícius vai querer me bater, mas eu tenho uma teoria, que é a seguinte, os filmes da DC só vão funcionar quando você tirar os filmes da mão do Snyder e passar pra equipe de animação. Aqui é a mesma coisa, tira todo mundo das outras séries da Netflix e dá pra galera que faz Demolidor, cara. Eles sabem trabalhar o material, eles sabem desenvolver personagem, eles sabem fazer coreografias de luta. É, fica evidente as coreografias de luta nessa temporada, que são coreografias muito bem ensaiadas, muito bem executadas. Você sente o peso de cada pancada que é distribuída nessa série. E nas outras, fica parecendo dancinha de criança do primário, sabe? Que tá ali fazendo e fica olhando pra ver se tá tudo certo. Uma coisa não casava com a outra. E em Demolidor, isso tudo funciona. Caraca, o Demolidor luta 1000 vezes melhor que o próprio melhor lutador de Kung-Lun. Que, graças a Deus, foi pra casa do caralho. Exatamente. Então, assim, ao final dessa temporada, eu saí com aquela sensação, assim, depois que a gente teve Punho de Fezes 1, Punho de Fezes 2 e Defecadores, foi tão bom, foi tão... Como é que eu posso dizer? Eu tive tanto alívio de ver uma coisa tão bem feita. Essas séries da Marvel estavam precisando desse refresco, né? De voltar a estar em evidência, né? Porque quando elas surgiram, a primeira temporada do Jessica Jones, a primeira temporada do Demolidor, elas foram muito bem avaliadas, as pessoas gostaram bastante. Aí depois o nível começou a cair um pouquinho, né? Luke Cage, Punho de Ferro, Defensores. A gente precisava de novo de uma temporada que realmente fosse impactante, né? Pra essas séries. Isso é uma verdade, mas também a gente esquece que teve a primeira temporada do Justiceiro, que foi muito boa também. É, isso que eu ia falar. Ficou meio que um hiato, né? Que a gente teve a segunda Demolidor, aí teve algumas porcarias no meio, teve uma do Justiceiro, e do Justiceiro pra cá, nada valeu a pena. Exatamente. Aí veio as segundas temporadas que não funcionaram do jeito que funcionou o Demolidor, por exemplo. Só pra gente não se alongar muito no futuro, eu acho que já só tá gravado o Justiceiro, a segunda temporada, e Jessica Jones, a terceira temporada, também já tá em processo final de gravação. Então, essas duas temporadas, elas vão sair, mas aí um futuro a gente não sabe como vai ser. Só especula-se que com o cancelamento de Luke Cage e Punho de Ferro, a Netflix talvez faça a série Heróis de Aluguel, que nos quadrinhos era um arco onde os dois personagens lutavam lado a lado. Na verdade, eu ouvi falar que essa série seria pro serviço de streaming da Disney, mas aí pode. já não dá pra saber, né? Dentro mas do projeto ser. Marvel, mas eu acho que é isso mesmo. Cancela os shows individuais de cada um e faz junta eles. É verdade. E seria uma pena perder, eu acho que principalmente esse elenco, esses personagens que eles criaram pro Demolidor, né? Que na terceira temporada ficou muito mais exemplificado que eles são realmente as melhores facetas desses heróis que eles já produziram, né? Em comparação a cinema e tudo mais. O Vicente D'Onofrio, que é o Wilson Fisk, ele é o perfeito rei do crime. É, pra mim, um dos melhores personagens que eles produziram, com certeza. Ele é um ator muito foda, cara. Desde quando ele estreou no cinema, e aí teve o papel clássico dele no Nascido para Matar, do Kubrick. Então, assim, ele é um cara muito foda na atuação. E ele não... Apesar dele sempre ser o centro das atenções, tamanha imponência da atuação dele, ninguém ficou muito longe dele nessa temporada. E pelo tamanho dele também, né? Também. E realmente é muito intimidador um cara daquele tamanho, grande, parece um armário, e fica olhando toda hora. Todo mundo olha pra ele de baixo pra cima. Não tem ninguém que olhe olho no olho. Isso que o Anderson falou é legal também, que ninguém deixou a desejar, né, cara? Todos os personagens principais são muito bons, os atores, né? Todos. Os principais, sim, mas tem uma cena que eu fiquei com vergonha, que foi uma cena da freira Maggie, quando ela chegou num colchão lá e começou a chorar. Ah, eu também. Cara, nossa, que cena horrorosa, cara. Que cena patética. Eu falei, faltou professor de atuação pra essa atriz aí. O que vocês falaram legal, que de fato, o Sr. Wilson, ele chegou a roubar muita cena do próprio Demolidor, cara. Em muitos episódios ele teve tão mais destaque quanto o próprio herói da série. Mas essa temporada é bem dos dois, né? É bem dividida pros dois. Já tinha sido assim na primeira temporada também. É, na primeira também já é bem assim, né? É verdade. A segunda que vai muito pro Demolidor, mas a segunda temporada do Demolidor só serve para apresentar o Justiceiro, né? Que é a real finalidade dela e porque ela funciona de alguma maneira. Porque o arco do Demolidor é muito... O Justiceiro e a Elétrica. E a Elétrica, exatamente. Elektra, não Elétrica. É. Começou a nova gama de heróis do Vinícius. A Elektra. Darkness only responds to darkness. I'm Daredevil. Mas bem, a temporada começa, como eu comentei no início do cast, exatamente da onde termina. Não exatamente, mas o final do Defensores, o Matt Murdock, o nosso Demolidor, ele some, né? A gente tem a impressão que ele morreu. O prédio caiu em cima da cabeça dele. Nem todo mundo sobrevive a um tipo de incidente desse. Mas ela começa meses depois desse fato, né? Desse acontecimento do final da temporada do Defensores. É, e ela começa dando totais... indicações de que ela vai adaptar o arco clássico da queda de Murdock, que saiu nos anos 80, escrito pelo Frank Miller. Já começa com aquela coisa dele no convento. A gente tem as diferenças óbvias, né, do que levou a cada um dos eventos, mas a série já cantou a bola ali. E faz isso muito bem. Faz, com algumas adaptações bem boas. Pra quem leu uma vez ou outra, consegue pegar muito bem as referências que aparecem durante a temporada. Referências de cena mesmo, de você pegar um quadro e transportar pra tela. Isso acontece mais de uma vez. E também de história, né? Dos traços das histórias que eles vão colocando lá e fazem uma adaptação muito bem feita. Eu acho legal que eles adaptaram, tipo, não é que eles adaptaram, né? Eles referenciam a queda de Murdock, mas, tipo, eles mudam realmente tudo, sabe? Eles pegam só o ponto principal, né? Que é o Wilson Fisk, sabe? Da identidade do Matt Murdock, nem trata da mesma forma que trata na HQ, né, cara? É. Mas ela é muito mais de referenciar algumas cenas que tem na HQ, né? Ela usa muito também do arco O Diabo da Guarda, que era escrito pelo Kevin Smith, que relata muito dessa luta do Demolidor com a própria fé. As dúvidas que ele tem de não ser uma boa pessoa, de que Deus não tá lá pra ajudar ninguém. Todo esse conflito do personagem veio dessa outra segunda história. Mas ficou tão bem mesclado uma coisa com a outra, casou tanto com o que já vinha sido contado desde a primeira temporada, que você só tem que bater palma e tirar o chapéu. Falar, ok, em termos de roteiro aqui a gente tá bem servido. Realmente. Porque de duas ou uma, eu fiquei com medo de no início dessa temporada ele ficar se prendendo ainda àquele romancezinho idiota dele com a Elétrica, como o Vinícius batizou. Mas graças a Deus, ele só perguntou. Ele falou, ô tio, aquela mulher que tava comigo, cadê ela? Aí o cara falou, morreu. Acabou, não falou, foda-se, morreu, acabou. Você tirou tirou as palavras da minha boca, eu também fiquei preocupado e foi a melhor coisa eles não terem mencionado ela, velho. E o acerto do roteiro que o Anderson falou, eu gostei muito, que por exemplo, por mais que você nota todo o conflito dele, com a fé dele, entre ele e o herói Demolidor, você vê que trabalha muito bem o roteiro. Não fica aquela coisa nível Danny Rand, sabe? Ai, porque eu sou o Punho de Ferro, mas eu tenho que proteger. Ai, porque eu não sei o que. Sabe aquele herói que fica se martirizando e não sabe por que vai fazer e começa a se tornar fraco? Se torna um herói de presença fraca? Graças a Deus o roteiro não caiu pra essa merda, entendeu? Ele não precisa se reafirmar toda hora. Sim. Ele sabe o que ele precisa fazer. Uhum, exato. Ele pode até não acertar, como acontece durante a temporada. Mas assim, ele tem uma convicção, então ele vai atrás. Ele não fica toda hora, eu tenho que fazer isso. Aí passa 5 minutos, então, sabe o que eu falei? Eu tenho que fazer isso. Igual fica o Punho de Ferro. Uhum. Ele tomou a decisão e vai, pronto. É um personagem muito mais dinâmico. Ótimo, exatamente. É, bastante. E esse começo de temporada é só, assim, vai mostrando ele se recuperando fisicamente, né? Porque realmente ele tá fudido, no bom termo da palavra, né? Fisicamente, mentalmente, ele tá totalmente destruído, né? Fudido é a palavra que define ele. Caiu um prédio em cima da cabeça dele. O cara pode ser o super-herói que for, né? Exatamente. Fudido. Fudido é a melhor palavra que define ele ao longo da temporada. Porque o que tem de episódio dele todo quebrado não é brincadeira, não. Fode muito. Acho que mais que na primeira. Isso é uma característica da série, das temporadas boas da série da Marvel Netflix, né, cara? Porque as temporadas do Demolidor, ele sempre se fode. O Justiceiro, ele também apanha pra cacete. Uhum. Então parece que é uma característica, né, cara? É, os personagens, eles só ficam 100% inteiros nos 45 do segundo tempo, né? Quando tá acabando a temporada. Porque o resto da temporada é só desgraça. Não, realmente, nessa puta merda, eu não sei como ele conseguiu chegar no final. Porque o bichinho apanhou, viu? O bichinho se ferrou. Mas, Mas ele ainda saiu no lucro, né? Porque teve alguém que levou uma cacetada lá que... Cara, aquilo doeu em mim, velho. Tem muita gente que levou cacetada. Não, eu não vou dar spoiler, mas eu tô falando de uma. Você tá falando de alguma específica que eu não peguei. É, envolvendo um cara com a roupa vermelha. Puta que pariu. Aquilo doeu em mim, velho. Eu voltei a cena umas 10 vezes porque eu. Cara, isso aquele é ali, fundo da alma. O Geló não vai resolver ali, não. Ah, não resolve. E não resolveu, né? Teve que ir pra uma alternativa mais incisiva. Mas ali no começo da temporada, que o Anderson comentou da personagem. Porque é uma das personagens novas da temporada que é apresentada, que é a irmã Meg, né? Que é uma irmã que cuidou do Matt Murdock quando ele era criança no orfanato. E é quem acolhe ele ali novamente. Quando ele necessita. É ela e o conselheiro de longa data, o padre Paul Lenton. Sim, o Paul Lenton, que já tinha sido apresentado nas outras temporadas, né? Ele já aparecia. É, que ele servia como uma bússola moral pro personagem. E continua servindo nessa, né? Ah, sim, mas eu falo assim, é porque... ele não foi apresentado nessa temporada, tá? Ah, Só pra diferenciar. Então, assim, a gente tem mais um nessa temporada. E a Meg também tenta funcionar mais ou menos como ele, só que ela tem outra história, outro flashback e uma ligação maior com o Matt Murdock que a gente vai descobrir ao longo da temporada. Mas o que vocês acharam dessa personagem? Tirando a cena que ela chorou muito mal chorada, que o Anderson já comentou. Como você falou, a cena em que ela não conseguiu chorar, mas eu acho que essa foi a única cena onde realmente ela não funcionou. Ao longo da temporada, ela era o contraponto ao Matt, ela sempre dando umas alfinetadas nele, sendo meio muito irônica, e depois a gente vê um traço dessa personalidade no próprio Matt, quando ele volta a ficar um pouco melhor durante a série. Isso você comentou do traço de personalidade se cruzar, né, e ser parecido dos dois, é mais especificado ainda, depois que a gente descobre toda a história, né, e do porquê disso, né, e é algo que foi muito bem feito também. É, pra quem já conhece a história, já não foi nenhuma surpresa, mas eles deram pequenas dicas ao longo da temporada pra quem não conhece nada dos quadrinhos. Eu acho que esse também é um dos maiores méritos, né, que eles conseguem colocar aqui, que você realmente não precisa conhecer os quadrinhos pra entender muito bem, conhecer esses personagens. Eles conseguem trazer muito bem esses personagens. Mas ao mesmo tempo que o Matt tá se recuperando, o Rei do Crime está saindo da cadeia pelo seu jeito, né? Ele deu o seu jeito de sair da cadeia e colaborar com o FBI. E o personagem principal do FBI que conduz toda essa retirada do Rei do Crime da cadeia, essa colaboração que ele faz, esse acordo que ele faz com o FBI, é o Ray Nadim, que é um dos personagens que eu mais gostei dessa temporada, não sei vocês. Ah, o Nadim eu achei legal, cara, eu achei que ele funciona melhor que a mina lá, que é a investigadora lá do Justiceiro, tá ligado? Também era a mesma coisa, uma investigadora que quer entrar também, que acaba meio que conduzindo a história, mas, tipo, ele pra mim funcionou muito melhor, sabe? Porque ele realmente ele é um elo de... entre a investigação que tá acontecendo, que o Fisk tá planejando, né? E ele acaba tendo uma importância muito maior na história, né? De início eu achei ele meio bunda, mas depois eu fui acompanhando o desenrolar da história e gostei bastante do que sequenciou a partir do personagem, né? Dos fatos que aconteceram com ele. Aí eu comecei a me interessar, mas de início eu achei ele bunda. Mesmo porque ele tá ali no pensamento fechado de FBI, de ele vai entregar os criminosos, eu quero subir na minha carreira, e depois quando a coisa aperta, o personagem muda muito, né? E eu acho que o ator passou muito bem isso, ele mandou muito bem também. Show. No começo, então, nos primeiros capítulos, a gente tem basicamente esse contraponto, né? O Matt vai descobrir que o Rei do Crime saiu da cadeia, está colaborando com o FBI, e os outros personagens, não só o Matt, como a Karen Page e o Nelson Fogg, também vão querer fazer alguma coisa, né? Porque ali são os três principais inimigos do Rei do Crime, vamos dizer assim, né? Cada um com sua habilidade pra tentar lutar contra ele, né? Mas o Rei do Crime, ele, nessa temporada ali no começo, ele vai... Não só no começo, né? Durante a temporada ele vai evoluindo o poder dele aos poucos, né? Vai indo entre as entrelinhas, entre todo o seu poder, em todas as esferas pra poder chegar onde ele quer. Essa temporada fez muito bem isso, né? Mostrou toda a influência que ele tem em todas as camadas da sociedade. Pô, e é foda a forma que você vê até que ponto o poder dele chega, entendeu? Não é que a série apresentar ele fodão do dia pra noite. Você vê que ele é foda, você entende que ele é foda, mas as coisas que ele faz, você só vai perceber quando já acontece e tipo, você se toca e fala, caralho, ele conseguiu burlar isso, ele conseguiu controlar essas pessoas, fazer tal coisa. Aí você fala, caralho, que foda, e vai crescendo ainda mais a importância do personagem pra temporada, e como um dos melhores vilões dessas séries que a Marvel tá lançando. Muito foda a forma que apresenta. Eu diria não só da série, mas dentro do... Agora tem o Thanos, mas no cinema a Marvel não tinha um vilão, né? A gente teve o Loki, mas depois virou meio que um anti-herói e tal. Uhum. Então, tirando o Thanos, o vilão que a gente tem no universo Marvel num todo, juntando TV e cinema, é o Wilson Fisk. E ele mostra muito que ele não ficou parado. Quer dizer, enquanto a gente tinha a segunda temporada de Demolidor acontecendo e Defensores, ele tava trabalhando muito por baixo dos panos ali. Uhum. Eu também acho que ele é um dos melhores vilões, assim, de universo da Marvel, seja na TV, seja no cinema. Com certeza ele funcionaria num filme muito bem, se eles quisessem levar, né? Aí o Demolidor é o Ben Affleck e o Rei do Crime é o Michael Clarke Duncan. É verdade, meu Deus do céu. Bem, o Demolidor é um vilão muito... O Demolidor, o Rei do Crime é um vilão bem característico do... Você acertou por linhas tortas, porque o Demolidor, ele acabou sendo vilão, né? Entre aspas, nessa temporada. Ah, é verdade, a gente vai chegar lá. Eu só ia dizer que o Rei do Crime pode... um vilão muito clássico do Homem-Aranha, né? Quem sabe? Também teria que mudar muita coisa, mas podia funcionar, né? Quem sabe? Não, isso é muito bom, né, cara? Que ele consegue constar na galeria de melhor vilão de dois personagens diferentes. E já que a gente falou, já que eu falei erradamente, mas acertadamente, que o Demolidor é um vilão, nessa temporada a gente tem outro personagem muito importante que é apresentado, que é um agente do FBI chamado Ben Poindexter. Que é o amigo do Gato Félix. Também pode ser chamado assim, acho que ele não ficou muito feliz com esse apelido. E ele é um agente do FBI que, obviamente, quando começa a temporada, a gente já percebe que ele tem probleminhas, né? Probleminhas tenho eu. Ele tem probleminhas. E vai funcionar junto com o Rei do Crime como o antagonista do Matt Murdock, do Demolidor. E o que vocês acharam do Ben, do Poindexter? Eu achei legal, tipo, como é construído o personagem e tal, mas o que eu senti falta de alguma explicação do porquê ele é tão bom assim, sabe? Verdade. Eles dão meio que uma... ele tem um instinto assassino, alguma coisa assim, sabe? Mas... eu não gostei muito não da explicação. Eles apresentaram mais ele como um cara instável e completamente insano do que explicar como é que ele chegou a ser o Fakir da Galáxia. Olha, eu entendo que uma explicação seria legal, mas não me incomodou o fato de não ter. Eu acho que eles conseguem vender bem a ideia, tipo, o cara apareceu, a primeira cena que aparece, ele já, porra, mata geral. E você já compra que ele realmente é um cara foda. Não me comprou, não. O que me incomoda é, assim, é terem feito um capítulo de flashback do cara e não terem explicado isso, tá ligado? Então, é. Isso me incomoda muito. Perdeu mais tempo mostrando ele, eu mato filhotes de gato, do que falar... Falava que ele trabalhava no circo, pelo menos. Perdeu o emprego, sei lá. Inventava alguma coisa. Ah, cara, eu entendo essa reclamação de vocês, porque, como eu falei, pra quem não viu os quadrinhos, isso acaba ficando meio perdido, assim. Mas nos quadrinhos ele tem uma origem difusa. Nunca é contado muito o que aconteceu com ele, sabe? É contado que ele teve algum problema, e aí cresceu e virou um vilão. Aí você tem histórias diferentes, onde uma ele teve um tumor no cérebro que causou uma mudança de comportamento. Outra, ele já nasceu sádico, tentou matar o próprio pai, tacando fogo nele. Mas pra mim é muito coerente com aquilo que estava sendo contado, já que vem dos quadrinhos, né? Então, pra mim funcionou bem, não foi nada que me atrapalhasse durante a série. Então, de fato, mesmo nos quadrinhos, eles contam mais da questão da psique do personagem, não da habilidade dele. Não, nem mesmo da psique, cara. Exatamente, na série eles aportam até muito mais da psique do personagem do que nos quadrinhos. Exatamente. Porque nos quadrinhos, na verdade, o que importa é que ele é um antagonista, um cara forte que vai meter porrada em geral e tem esse probleminha na cabeça, né? Geralmente é um cara que é contratado e vai lá pra resolver, sabe? É isso. É. Então. E eu acho que vocês estão reclamando de barriga cheia porque podia ser o Colin Farrell com o um alvo tatuado na testa. Bem lembrado ou não, né? Mas que o cara fez uma cara de doido, o... ele fez uma cara de doido muito boa. O Wilson Battle é o nome dele, o cara que fez o Poindexter. Mas esse capítulo do flashback, é, mesmo ele só contando da cabeça dele quando criança, eu achei a escolha de como mostrar aquilo muito foda. Muito legal de mostrar ele na sala, mesma sala que o Wilson Fisk. Na verdade, isso é uma coisa que eles usaram muito bem, que é, é o Wilson Fisk revendo as imagens, né, do personagem, do Poindexter, e também dele interagindo com o Demolidor, né? Mas isso acontece bastante, mais no, nos primeiros capítulos, né, dele conversando com o Demolidor ali na cabeça do Matt Murdock. Eu acho que funcionou muito bem. Eu gostei bastante desse capítulo, aliás. É engraçado que dá uma sensação de que, tipo assim, não é só a questão do pensamento. É como se, de fato, eles tivessem uma ligação tão grande como herói e vilão que a presença dele é sempre constante. Achei legal essa abordagem. Pelo menos eu tive essa visão. E funciona bem. Darkness only responds to darkness. I'm Daredevil. Mas é, eu acho que a série começa a te pegar, assim, não que não tenha pegado até agora, mas você fica realmente... Um dos melhores capítulos da temporada é o quarto capítulo, né? Que nesse a gente já tava, teve a apresentação, teve a aproximação do Wilson Fisk, do Poindexter. A gente começa a conhecer o Poindexter e o Matt começa a tentar dar o jeito dele de entender por que, que o Wilson Fisk saiu da cadeia, por que, que ele tá solto, tá ajudando o FBI. E a gente tem o capítulo 4 tem aquela... Aquele plano sequência de 10 minutos e aquilo, cara, foi a melhor cena que já foi feita nas séries da Marvel até agora. Pra mim, venceu o plano de sequência que tinha, o corredor da primeira temporada, aquilo foi um absurdo. Eu vou te dizer que é a melhor cena de qualquer série já feita atualmente. Seja da Marvel, seja da DC, seja da HBO, qualquer série. Eu acho que só a Batalha dos Bastardos talvez se iguale em tamanho à epicidade, mas a condução da cena ela é muito boa. Eu não sei se é um plano de sequência direto, mas assim, os cortes não ficaram nem um pouco aparentes. Se não, é assim, é plano sequência, não é o Charlie Cox toda hora, mas tipo, os caras faziam as trocas do dublê, tipo, enquanto eu tava filmando uma outra coisinha, aí trocava o dublê, sabe? É, muito provavelmente se assim. E dava pra ver, porque eu tenho uma reclamação dessa cena, porque tem uma cena onde ele tá com pequenas manchas de sangue na camiseta e na cena seguinte não tem mais essa mancha. E aí volta pra uma outra cena e ele tá com a mancha de novo. Mas não quebra nada. Tamanho que é foda essa cena. Ele falava assim, que tipo, mano, ele saía pro lado, pegava tipo o sangue falso, jogava na cara, começava a correr de novo e tal. Tanto que, você lembra quando no final, numa parte que os albaneses pegam ele? Sim. Sim, sim. Você vê que ele tá cansado pra caralho. O cara falou, mano, eu tava cansado de verdade, velho. Eu tava muito cansado por causa da cena, velho. Essa cena parece que levou 7 dias pra ser feita, né? E os caras trabalhando de 12 a 14 horas por dia pra fazer essa cena. E é uma ceninha que dura 10 minutos, cara. É, e funciona porque o cara é muito bom, né? O Charlie Cox. Cara, ele é muito bom, mas assim, a gente tem que dar o braço a torcer e toda a equipe envolvida ali, desde os coadjuvantes, aí a direção, todo mundo fotografia, mandou. Todo mundo mandou bem demais essa cena, cara. O diretor desse capítulo é o Alex Garcia Lopes. Ele dirigiu 2 capítulos na série, dirigiu esse quarto e dirigiu o décimo, que é o da Karen, tem o título de Karen. Que também é um capítulo que tem uma parte de batalha, assim, impressionante também, uma das melhores da série. Esse episódio, pra mim, ele tem um pequeno problema. Como o Everton disse que 13 tá um número muito prolongado, pra você ver, né, a gente tava acostumado à série de TV, que geralmente tem entre 22 e 24 episódios. Quando veio pra 13... A gente, opa, 13 dá pra contar a história legal sem enrolação. Aí chega Stranger Things e conta uma história em 8. Aí você já começa a achar 13 meio ruim. Esse episódio, pra mim, ele não parece ser uma barrigada igual a gente tem nas outras séries da Marvel. Ele só ficou pra mim meio deslocado. Ele poderia ter vindo com uma montagem diferente, ele poderia ter vindo um pouquinho mais cedo, não como o 10º episódio. Porque teve um outro acontecimento no meio da temporada que puxava mais esse episódio do que o 9º episódio, que acabou ocasionando ele. Mas isso é uma percepção só. Então. Não, eu ia falar isso também. Tipo, tem coisa que eu acho que enrola assim na série, mas esse Capitão não achei que foi um... Muita gente pode achar que foi meio que pra enrolar, mas esse eu não achei. Esse eu achei que é importante pra série, só que realmente ele poderia ter aparecido uma outra hora. É, ele fica meio deslocado. É, ele... Porque assim, você vem de uma crescente tão grande, que é o episódio 8, que pra mim, junto do 4, um dos melhores da temporada, e aí você tem tudo crescendo. A tensão vai crescendo, chega no décimo, aí você pensa, bom, aqui a gente vai partir pro final de temporada e vamos ver o que acontece. Cai de um jeito que você fica... Eu fiquei meio perdido, assim, no começo. E depois, pra recuperar isso, foi meio complicado, mas eu acho só que ele ficou meio deslocado, né? Sim. É o que você falou, você tá num ritmo esperando ver certas consequências de coisas que você veio acompanhando até agora. Do nada você tem essa quebra e você fala, o quê? Talvez o que você falou, tipo, muita gente tem a impressão de ser ruim. Não é que é ruim, mas é como ele foi mal encaixado, você tem essa quebra, então você já interpreta como uma coisa ruim ou desnecessária. Sendo que ela poderia ter sido encaixada em outro momento e você acharia, pô, legal, bom saber disso aqui, achei interessante. Comparando, aconteceu a mesma coisa com Stranger Things também na segunda temporada, que aquele famigerado sétimo episódio, ele é muito deslocado, porque a série tá acontecendo e de repente você tem uma quebra tão grande, cara. E isso é complicado pra quem tá assistindo, porque pra você voltar pro clima de novo, fica mais difícil. É bem isso. É, sim, era importante contar aquela história, mas não naquele momento, né? E funciona mais ou menos assim. É, mesmo porque a Karen é uma personagem bem controversa, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu acho uma personagem bacana. Essa temporada eu achei muito boa a participação dela. Eu acho ela muito boa, só que eu fico com dó da atriz porque ela desidrata todo episódio, cara. Exatamente, cara. O que uma não consegue chorar, essa aí chora em dobro. É verdade, né? Podia ter feito a cena junto com ela, né? Pra dar umas dicas, né? Pra Meg naquela outra cena. Não, mas isso só acontece porque a atriz manda muito bem, cara. Eu acho que se fosse uma atriz Meg, eles não dariam tantas cenas de emoção, assim, pra uma personagem. Sim, era importante contar a história dela, assim. Eu também achei. Eu só, como eu falei, achei mas meio deslocado. Mas concordo com vocês em questão que realmente foi deslocado. Mas, apresentaram mais ou menos esses personagens novos, que esses são os principais personagens novos, né? O Poindexter, o Ray e a Maggie, os que aparecem mais essa temporada. A primeira grande ação do Wilson Fisk, depois de ele ter feito tudo o que ele fez, saiu da cadeia, mas a primeira grande ação dele é criar um novo inimigo pra tirar o foco dele, e ele espertamente escolhe o Demolidor, né? E aquele capítulo 6, que é o capítulo da invasão ao boletim, ao jornal, também é espetacularmente sanguinolento e muito foda. Ali é o primeiro impacto que eu senti na série de que o Wilson Fisk, puta que pariu, esse cara é ruim, velho. De verdade, agora ele fodeu com todo mundo. Ah, realmente, além de ser um episódio sanguinolento pra caralho, ainda você tem um conflito, acho que, se eu não me engano, foi o primeiro conflito real mesmo, assim, de sair na mão mesmo, entre o vilão e o herói, né, um dos vilões, né, e o herói da série, que foi uma luta do caralho também. Eu acho que o que eu mais gosto em relação a esse episódio, ele já vem do episódio 4, quando a gente descobre que o Wilson Fisk, ele tem total domínio das ações. Sim. Tá? Onde tem... Ali é claramente um jogo de xadrez, onde você tem um rei, que é o Wilson Fisk, e aqui sem paralelo ao fato dele ser o rei do crime. E você tem uma rainha que tá longe, que depois a gente sabe que é a Vanessa, né? Todo o resto é peão. Só tem peão. Todo mundo tá sendo manipulado por ele. E aí você culmina nesse sexto episódio, onde ele já tinha uma desconfiança muito grande do Matt. E aí chega nesse episódio, que é onde ele foca em tentar descobrir se são a mesma pessoa. Ele acaba fazendo isso mais pra frente, mas esse episódio é incrível quanto ele tem controle de todas as ações. Tudo que os personagens pensam em fazer, ele já fez, já planejou e já tá uns 3 passos à frente. Então, ficou muito evidente isso. E como ele não mede esforços pra silenciar quem tá desagradando ele, né? Porque é o foco do... O Fog Nelson e a Karen Page, eles vão atrás do maluco lá que esfaqueou o Fisk, que gerou ele sair da cadeia e tal. E aí esse cara ia depor pro boletim, né, cara? E é por isso que o Demolidor 2 aparece lá pra tentar resolver, né? Mas, cara, esse capítulo que eu acho muito legal é a ambientação da luta, né? É um lugar muito propício pro Poindexter. Sim, cara, ele tá todo armado, tudo... Porque ali é um ambiente de papelaria quase. Então é caneta, é lápis, é tesoura, é estilete, tudo com ponta. Então pra ele é ótimo. E a gente começa a ver essa habilidade dele que eles exploraram muito bem na série. Mesmo não tendo a explicação, como o Everton comentou, o Valdo também. Mas ele realmente realmente é uma característica do personagem que eles usam muito bem na série. Tudo é arma pra ele ali, né? É, ele já tinha dado uma amostra dessa característica lá no segundo episódio, quando ele resgata o Wilson Fisk daquele acidente. Sim, sim. Um cara vai dar um tiro nele, aí ele dá um salto. No momento que ele dá o salto, ele dá um tiro numa placa, a bala ricocheteia e acerta a cabeça do cara. E é uma cena que dura um segundo ou dois no máximo, mas você já percebe que o cara ali é diferente. Não é mais um agente do FBI. Então, culminando nessa cena do sexto episódio, ficou muito evidente a disparidade enquanto um tava fisicamente preparado, o outro tava se recuperando e o quanto o outro conseguiu usar o cenário ao próprio favor. Porque o Matt tava perdido nessa luta. Caramba, ele ainda conseguia fazer alguma coisa, porque ele é um herói. Mas, cara, ele apanhou muito. Caralho, ele andando com a tesoura cravada no peito, devagarzinho. Uma caneta na coxa. Puta, tira logo isso aí, cara. Eu falo, caralho, velho, tá na merda. E esse ataque, muito bem planejado pelo Fisk, ele vai dar um tom da série pra que o Fisk realmente volte ao poder de fato. Nos próximos capítulos, ele vai conseguir repaginar o lugar que ele está, traz os quadros, começa a usar a roupinha mais bonita. E ele consegue um acordo melhor, né? O FBI compra por um preço alto, porque ele tá entregando todo mundo. O Demolidor agora é o outro inimigo que eles estão de olho, então tira um pouco o olhar de todo mundo ali do Wilson Fisk. Então é uma jogada de mestre que ele faz na série, né? É, ele conseguiu virar quase a opinião pública inteira pra outro lado, né? Pra olhar pro Demolidor. Então, nesse episódio, ele elimina alguém que era potencialmente perigoso pra ele e consegue colocar um alvo nas costas do outro grande inimigo que ele tem. Então, realmente, é um passo muito bem pensado. Assim, foi muito bem executado. Eu só tenho um pequeno porém, assim... Ninguém sabia da existência daquele cara. Ele tava até então escondido, preso lá e tal. E de repente já sabia onde ele tava, o que ele ia fazer. Pra mim, essa é só uma pontinha que ficou meio solta ali, mas de resto funcionou bem. E tem uma outra coisinha também que eu achei. Que eu não sei se eu percebi desse jeito, né? Que é essa questão de voltar contra o Demolidor, sabe? A mídia, o público, o FBI e tal. Pra mim, isso não ficou muito evidente, sabe? Pra mim ficou muito mais a questão do Wilson Fisk ameaçando os caras do FBI, sabe? E por isso que eles trabalhavam junto. Não que o FBI tava investigando o Demolidor, sabe? É, até um ponto o FBI não tava, mas depois dessas ações, onde você tem lá um personagem que ameaça quebrar o acordo que o FBI tem com o Fisk. E aí, o que o Fisk faz? Tira o foco dele. Joga pra outra pessoa. E a partir desses capítulos também, a gente vai ter o controle do Fisk. A gente vai ter mostrando os agentes do FBI sendo controlados. Então já tem outro nível de poder ali do Fisk, do domínio que ele tem. E a gente vai ter o Poindexter agora como o demolidor pessoal dele, né? O cara que vai resolver os problemas. Mas a gente tem um momento importante da série que vai levar ao capítulo 10 da Karen, os acontecimentos que tem nesse capítulo, que na primeira temporada... Karen matou o Wesley, né, que era aquele conselheiro dele, era um considerado um amigo pessoal, talvez o único amigo que ele considerasse ali, né, e a Karen toma uma ação de contar pra ele, né, isso vai gerar uma reação, né, que é a ira dele e a vontade de matar a Karen Page de vez. Eu acho que esse capítulo é o que deixa, é o que eles quiseram referenciar a HQ de demonstrar que a Karen Page falou pro Rei do Crime que o Demolidor é o Matt Murdock, né? É meio que, tipo, meio escondido, assim, ela não é que ela fala realmente, ele só percebe e tal, mas eu acho que eles usaram isso muito por isso, sabe? Essa conversa entre eles. Ah, isso é fato. Isso que eu falei das referências adaptadas, né? As referências colocadas ali, não diretamente. Por exemplo, o passado da Karen Page é toda uma referência à personagem da Karen Murdock, com vício em drogas, mas de uma forma vista diferente, né? Porque ali é o passado, ela deixou pra trás aquilo, na queda de Murdock não, é uma coisa real, que leva a todos os acontecimentos da HQ, na verdade. Então são esses pontos que eles vão colocando dentro de um roteiro muito bem escrito, né? Quando você consegue pegar ideias e colocar numa história nova, né? É, o passado dela é bem mais tranquilo que na HQ, né? É muito mais tranquilo. Ela já é fodida o suficiente, né? É, nas HQs ela tava desempregada, uma série também, mas muito melhor. desempregada, viciada em droga, fazendo prostituição, apanhando de traficante. Na série, aquele passado dela era uma quinta-feira. E durante a série a gente vai tendo o Matt, obviamente, do começo ele tá sumido por meses, e ele tem que se aproximar de novo dos melhores amigos dele, que são o Carrie Page e o Nelson. E durante toda a série eles vão se aproximando, vão pensando, vão tentando bolar alguma coisa. O Matt quer fazer as coisas do jeito dele, o Nelson quer fazer as coisas do jeito dele, depois eles começam a fazer as coisas juntos. E também depois não dá certo as coisas que eles fazem juntos, eles vão fazer de novo sozinhos. Enfim, aí esse capítulo 10 da Karen, depois de todo um passado dela que é contado, a gente começa a entender de onde ela veio, a gente viu de onde ela veio, os acontecimentos que tiveram na vida dela, onde vive, do que se alimenta, mais ou menos isso. Foi quase um Globo Repórter da Karen Page. Karen Page. Mas você quiser falar Globo Rural. É Globo Repórter no programa lá, não, cara. É? Ah, tá. Que susto. O meme é do Globo Repórter, pô. Tocar a musiquinha. Que medo, achei que isso, até isso eu ia errar. Mas enfim, com a ordem do Fisk matar Carrie Page, a gente tem uma batalha na igreja, né? Que é um ambiente ali sagrado. Não é uma referência, não foi só uma jogada, é verdade. É um sagrado porque eles têm uma segurança durante toda a série, né? De que ali é um lugar que eles não vão ser agredidos ou eles não vão ter esse problema de ataque direto, né? E o Rei do Crime consegue quebrar até essa segurança que eles talvez tivessem ali, né? Sem contar que tem os personagens, a gente não vai comentar os personagens que morrem, né, mas acontece também fatalidades meio tristes durante essa temporada. Mas essa cena da igreja também tem batalhas assim, do nível da batalha do boletim, é muito foda. Eu acho que o contexto dela é legal, né, porque o Wilson Fisk, ele quer matar a Karen Page porque ela matou o Wesley, né. E meio que, tipo, o Matt, ele tá numa situação assim, porque ele consegue invadir a cobertura onde tá o Fisk, né? Então ele ia pegar o Fisk, ele ia conseguir meio que acabar aquilo, né? E ele acaba tendo que voltar pra resgatar a Karen Page, né? Essa é uma coisa que aconteceu duas vezes, porque primeiro foi o Nelson, no episódio anterior, que tem que ir lá resgatar a Karen em cima da hora, e nesse episódio o nosso segue. O Nelson, eu acho muito legal ele, o Fog, durante toda a temporada, toda essa função dele de advogado mesmo, sabe? Não, ela é minha cliente, não, ele é meu cliente. Todas as estratégias que ele bola em cima da lei, sabe? Eu acho muito legal, cara. Então, como eu falei na abertura, pra mim é um dos personagens mais legal todo o universo Marvel, porque é o seguinte, ele é, enquanto o nosso herói ele faz tudo nas sombras, o Nelson é a pessoa pública. Se pudesse chamar o Demolidor de empresa, um faz tudo por baixo dos panos, o outro é o que dá a cara a tapa todas as vezes. Mas principalmente porque ele tá sempre levantando os personagens, ele não tá deixando nem a Karen e nem o Matt esmorecerem, sabe? Aceitar a própria derrota. Então assim, às vezes ele tem umas ideias bem rápidas ali que ele consegue tirar o personagem de um perigo iminente, sabe? Então, pra mim funciona demais isso. Pra mim já tinha sido uma das melhores coisas da primeira temporada. Nessa temporada, pra mim, mostra ainda que se tem uma coisa que une os três, é o Nelson. Ele é o braço que consegue agarrar os dois, sabe? Abraçar. E é uma coisa que funciona muito bem, porque cada um tem a sua importância. Lógico, a importância do Matt é a maior, porque ele é o personagem título. Mas cada um tem a sua importância de descobrir fatores que eles podem usar contra o Rei do Crime, de um pedaço de uma história de um personagem, um acontecimento contra o Rei do Crime. E eles conseguem juntar cada um com sua característica, né? A Karen investigativa lá, de repórter, o Nelson como um advogado, um cara muito inteligente, o Matt saindo batendo nas pessoas, tudo bem, cada um faz de um jeito. Mas essa junção das peças, elas formam tudo muito, muito coeso, muito legal, né, durante a série. E digo mais, você vê tudo que aconteceu em volta do Nelson, todas as ideias que ele teve, você vê que ele é um cara de atitude inteligente pra caralho. Todos os investimentos que ele fez na série, de tentar procurar informação, de tentar agir, de tentar coagir alguém, tentar falar alguma coisa, dar a opinião dele, ajudar os amigos dele, como o Anderson bem falou, é muito foda, cara. Pra mim é um dos mais bem construídos. Depois do Sr. Wilson, ele é um dos mais bem construídos, cara, que eu gostei assim nessa temporada. Eu vou além, cara. Eu digo pra mim que não tem Demolidor, personagem, tá, não, a série, não tem Demolidor se não tiver um Fog Nelson. Concordo. É o complemento, né, o complemento. Eu acho que falta, né, pro personagem sem ele. Eu acho que a Carrie também funciona assim, é que o Nelson é realmente o personagem mais carismático, né? A Karen funciona, mas querendo ou não, você pode ver que os momentos onde se demanda mais um personagem em relação a ajudar, o Fog ajudando o Matt, aí o Fog ajudando a Karen, sabe? Chega uma hora que a gente vê ele exausto porque ele tá sempre ajudando os dois e os dois estão tentando fazer merda e ele tentando toda hora. Então, faz merda, cara, vem pra cá, não sei o que, vamos pensar, fazer diferente. A Karen aparece muito mais como uma causadora de problemas do que uma solucionadora, né? Ela é mais a emoção e o Fog é mais a razão. E o outro é mais porrada mesmo. E quando ela tenta solucionar, a merda aumenta, né? Apesar do Fog Nelson ser muito emotivo, né? Vídeo que acontece também, envolvendo a família dele. É verdade. Mas no geral é isso, cara. Eu acho que os três eles não funcionariam se não fosse pelo Fog Nelson. Darkness only responds to darkness. I'm Daredevil. Depois desse capítulo da Karen, a gente vai praticamente pro arco final da série, que primeiro a gente tem o agente, o Ray, que é um cara que mudou muito, a gente comentou no começo, que é um cara que muda muito durante a série, né? Então ele tem uma importância grande aqui nesse final, porque é um cara que vai começar a trabalhar junto com os protagonistas, que ele vê que o que ele tá fazendo durante a série é errado, tem todos os acontecimentos com ele, e a gente vai pro arco final, que eles tentando, de fato, planejar alguma coisa pra derrubar o Wilson Fisk. E aqui vai ser a primeira reunião que eles vão fazer um plano juntos, né? Que eles têm uma ideia conjunta pra tentar resolver esse problema do Rei do Crime, né? Tanto que o Matt até dessa vez vai colocar uma roupa decente, vai tomar banho. Uma das poucas partes que isso acontece na série. E volta também o personagem que faz parte do plano e que põe a engrenagem pra funcionar, que é o policial, né? O Brett Mahoney. Esse cara é importante, é um cara que ele vem aparecendo, né, nas temporadas do Demolidor, um personagem importante, e ele volta justamente uma hora chave de necessidade dele ali, né? Então é uma volta de um personagem que às vezes você tem que pensar um pouquinho, tipo, quem é esse personagem, né? Mas funciona perfeitamente, ele sabe muito bem em quem encaixar, quando encaixar, né? Então, é muito legal porque na primeira temporada ele é o policial das ruas, que é o informante dos nossos protagonistas, e depois, graças aos protagonistas, ele recebe uma promoção e vira investigador. Você pode ver que a roupa dele muda, ele passa a andar com alguém dirigindo o carro pra ele, ele tem outros acessos que ele não tinha antes. Então, isso acabou vindo muito a calhar agora, porque se não fosse isso, a gente não sabe o tamanho da merda que teria dado, porque já deu merda pra caralho. Então, assim, poderia ter sido muito pior. E mais importante, ele é um cara que não tá no radar do Wilson Fisk, né? Então, isso é... É o mais importante. Porque tem essa briga de jurisdição, né? Da polícia e do federal e do estadual, né? É, exatamente. Não tá no radar do Wilson Fisk, e odeia o Wilson Fisk, e tem uma legião de policiais ali que também odeiam ele, né? Pra ajudar. No desenrolar, assim, pra gente não ficar dando muito spoiler, né, porque já realmente já tá no final da série, o que vocês acharam dessa resolução que eles tiveram pra temporada? Eu não gostei muito do último capítulo, de fato, assim, eu gostei, mas eu achei que ficou meio meh o final dessa temporada, da resolução que eles tiveram ali. O que, que vocês acharam? Assim, por tudo que aconteceu, eu achava que o final ia ser maior, mais grandioso. Essa é a palavra. Exatamente. Ia ser mais trágico. Ele acabou não sendo tão trágico quanto foi o resto da temporada. Exatamente. Eu imaginava uma briga no meio da rua, tá ligado? Eu imaginava uma coisa muito maior, sabe? Tipo de... Ou o Wilson Fisk planejando alguma coisa mirabolante que ia ocasionar que ele ia ter que se desdobrar pra resolver, sabe? Uhum. Tipo Batman no Cavaleiro das Trevas, tá ligado? Começa até interessante, né? Você tem todo aquele conflito, só que de repente ela dá uma parada, aí tem-se uma solução ali... E pronto, acabou, é isso. Ela começa interessante, tem aquele conflito, você vê que vai ter aquela batalha, tudo se empolga e de repente, peraí, vamos fazer isso aqui, tá bom? Beleza. Enfim. Eu acho só que o final ele fica um pouco abaixo do resto da temporada. Sim. Também assim pra falar, nossa, que merda. Não. Igual acontece com Lost, por exemplo. Bosta. Exatamente. Eu não sei se eles quiseram... É que não dá pra saber, né, quando eles escreveram, se eles tinham informação de renovação ou não tem. De tentar... Ah, cara, a série foi as filmagens da série foram concluídas agora, no meio do ano. Acho que em julho, então, comecinho de julho. Então já sabiam se vai... Já sabem, né, se vai ter outra temporada ou não. O o showrunner dessa temporada, o Eric Olenson, ele falou que realmente a série tem ideias pra uma quarta temporada. Mas eu digo em relação a de você fechar de uma maneira que, se não tiver outra temporada, tudo bem. Fechou de uma maneira aceitável, que você entende o que aconteceu ali naquela temporada. Porque se eles fizessem um negócio muito maior, muito mais grandioso, talvez eles tivessem que deixar um gancho muito grande pra próxima temporada. É, o que ficou dessa temporada é muito sutil, que a gente sabe que o Wilson Fisk vai voltar, não tem como. Pode ser que ele não volte pras ruas, mas ele quase não entrou no carro, velho, no final do... Você viu? Ele quase não entrou no carro, exatamente, velho. Exatamente. Ele é muito grande. Não viu o corpo, ele volta, né, cara? Não, mas ele foi preso, ele não foi morto, né? É, então, assim, se o cara não morre, ele vai voltar. Isso, então aprontar. A gente sabe que ele vai fazer a vida do Matt um inferno, dentro ou fora da cadeia, isso é fato, ponto. Isso a gente já tem. E o que acontece também com o nosso Poindexter, que o cara se fudeu, mas já deu a pinta de que, assim, ele vai voltar. Então, eu acho que ele vai ser aquela pedra no sapato do nosso herói. E vai voltar como todo mundo quer ver ele agora, né? Porque essa serviu muito como introdução do personagem, mas agora a gente vai ver o personagem da HQ, né? O mercenário de fato, né? É, já tinha dado uma pequena ideia no episódio do flashback dele, que ele usa um boneco e tem um alvo. Sim, no boneco. Tem um alvo. Aquilo é sutil. O do final da série, como foi mostrado, eu achei meio forçado, tá? Mas é pra dar é fanservice. Cara, porque assim, ninguém passaria por um procedimento igual ao que ele está passando, acordado. É. Só isso que eu tenho pra falar. Mas outra coisa que eu achei legal também é o seguinte: que eles falaram que eles vão fazer lá o procedimento usando um metal chamado cógnio. Porque nos quadrinhos, o nosso mercenário, ele tem partes de adamante. Só que, como a gente sabe, o adamante pertence à Fox. Que hoje é da Disney, mas que ainda não pode usar. Então, tá virando uma salada esse negócio. Questão de tempo. Na próxima eles vão falar: puta, a gente falou cógnio, mas era adamante. Mudou o nome aqui nesse meio tempo. Eu não duvido, cara. Eu não duvido. Depois de Vingadores 4, a Disney rebutar tudo e incluir os mutantes no meio. A única coisa que eu fiquei na cabeça, que eu pensei como se poderia ser uma ponta solta para talvez uma próxima temporada, é que tem a questão do vilão, que você tem aquele término, que é o que a gente acabou de comentar, e tem um comentário que eles fazem entre eles, que é o seguinte: tá, aconteceu isso com ele, beleza, será que tá tudo bem? E se acontecer uma coisa com tal pessoa? Será que ele vai manter a promessa dele, ou ele vai vir, vai sair, vai se vingar, vai fazer alguma coisa? Será que... não sei, eu achei uma ponta solta. Talvez tenha mais uma temporada, pode ser que aconteça alguma coisa com uma pessoa importante pro Sr. Wilson, envolvendo algum vilão dessa temporada, que poderia ser o nosso amigo Coluna de Ferro aí, não sei, né? Isso que você tá pensando... Coluna de Ferro. Eu tentando não dar spoiler. Porra, isso que você tá pensando, Ivaldo, é o que eu achei que ia acontecer no final da temporada, que talvez ia deixar mais interessante, sabe? Uhum. Tipo, ele lá arrebentado ainda consegue causar um estrago, o maior dano possível no Wilson Fisk. É você atingir a Vanessa e não ele. É o que eu achei que ia acontecer, e eu achei que ia ficar mais legal também. Eu também tava esperando isso. Eu acho que todo mundo ficou esperando, né? Porque ela tava muito vulnerável, né? Então, eu tava esperando uma tragédia nesse nível. E seria legal que isso poderia ter acontecido e o Sr. Wilson poderia falar: ó, beleza, você pode ter me derrubado. Oi, Ivaldo, mas isso aconteceu... Toda hora que você fala Sr. Wilson, só me veio o Dennis Pimentinha. Dennis Pimentinha. É por isso mesmo, uma homenagem. Então, como eu tava dizendo, ele poderia chegar e falar: beleza, você me derrotou, tal coisa aconteceu, mas você tirou o que me mantia, o que eu mais amava. Então agora pode me esperar que eu vou voltar e eu vou foder com a porra toda. Pronto, fim da temporada. Terminou muito Sessão da Tarde. Sim. Terminou bastante. Sim, porque eles estão literalmente sentados bebendo. É muito filmezinho de... Eu realmente assisti e falei: puta, sério que vai ser isso? Não, não que tá ruim, mas eu acho que é uma seleção muito simples e muito pacífica, né? Pro que aconteceu durante toda a temporada. Opa, mas com certeza. Enfim. Mas aí tem aquela... exatamente, a gente é muito por essa questão que a gente não sabe se vai ter ou se não vai ter, não sei o que. Aí você fala: vamos acabar de um jeito assim que não vai trazer muita teoria, não vai fazer muita coisa, a gente pode começar do zero de novo, do que a gente se preocupar em depois tentar resolver de algum jeito isso, sabe? Verdade. Totalmente, eu acho que foi bem isso. Obviamente, eles já sabem se vai ter uma nova temporada ou não. Eu acho que mesmo que, pô, saiam todas as séries da Marvel, da Netflix, eles não vão perder esses personagens, principalmente os personagens do Demolidor, que aqui foi um achado perfeito pra cada um deles, os atores e os personagens. Eu acho que eles vão usar em algum lugar pra alguma coisa, nem que seja no cinema. Quer dizer, no cinema eu não sei se eles vão pra esse passo. Mas dá pra fazer muita coisa, né? Tem muitos personagens que eles vão colocar agora no com essa junção com a Fox, então é esperar pra ver o que vai acontecer. História é o que não falta, né? E eu acho que essa temporada, com certeza, ela sai na... São muito, muito mais pontos positivos do que negativos, né? São coisas poucas pra gente criticar. E a crítica também falou muito bem, né? A crítica não é tão abalizada quanto a gente, mas falaram bem da série. É, exatamente. Ninguém é formado pela Universidade de Cinema de Massachusetts. Não, mas falando sério. A temporada não é perfeita, ponto. Como eu falei, ela tem alguns pequenos problemas. Algumas opções de montagem, pra mim, me pareceram meio equivocadas, fora de lugar, mas... Nada que comprometa o resultado final. Não compromete mesmo. Bem, eu acho que a gente conseguiu falar bem da história dos personagens novos que apareceram. Tem muita coisa que a gente não falou. A gente tentou não dar spoiler, o Rivaldo não quis colaborar, mas a gente tentou o episódio inteiro não dar spoiler. E vale a pena assistir. Se você não assistiu... Por acaso, se você não assistiu a nenhuma temporada do Demolidor, assistam todas, que valem muito a pena. E se você ainda não começou a assistir essa terceira, assista, que também vale muito a pena. É muito boa. E não assista Punho de Ferro, né, Rivaldo? Por favor. A não ser que você... Só pra deixar claro, né? Porque não, é difícil a gente gravar um podcast. Quer dizer, todos os podcasts que a gente gravou das séries da Marvel na Netflix, a gente falou muito mais mal do Punho de Ferro do que talvez das séries em si. Ou como eu chamo carinhosamente, Punho de Fezes. É. Exato. E vamos encerrar esse podcast, que o Anderson ainda não falou mal do Snyder, né? Então é melhor. Falei lá no começo. Falou no começo. Mas ele não falou diretamente, ele não citou o nome. Eu citei o nome do Snyder. O nome do Snyder, cara. E em slow motion ainda. Eu ainda falei, ó, Vinícius não vai me bater, mas a DC, ela pode tirar os filmes do Snyder e dar pra equipe de animação da Warner, e a Netflix pode tirar as outras séries e dar pra equipe de Demolidor, cara, eu falei isso. Então, eu lembro que você falou isso, mas eu não lembro se eu chamava do Snyder. Eu não queria que você xingasse ele de novo, não tem jeito. Ah, normal, né? Não é, né? Normal não é, né? Mas tudo bem, vamos lá. Vamos terminar esse podcast antes que você xingue ele de novo. E dessa vez eu escute. Bem, se você quer comentar sobre a temporada com a gente, ou quer falar qualquer outra coisa sobre qualquer outra série da Marvel na Netflix, manda e-mail pra gente, nerdpatriarca@gmail.com. Entra no site www.nerdpatriarca.com.br. Lá você encontra todos os nossos episódios, todo domingo tem episódio novo. Você consegue achar o Nerd Patriarca em todos os agregadores de podcast. A gente tá agora no Spotify também, é só digitar Nerd Patriarca, tem todos os episódios lá. Segue a gente nas redes sociais, facebook.com/nerdpatriarca, twitter@nerdpatriarca, e tem outras redes sociais que você encontra pelo site. E você também pode ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo sendo padrinho ou madrinha. Acesse o nosso padrinho, padrinho.com.br/nerdpatriarca, ou você tem o link direto no site, você conhece o nosso projeto e nossas humildes recompensas, certo? Certo. E detalhe à parte, uma dica pessoal. Se o senhor Wilson pedir a blusa de alguém emprestado, corre. Eu ia dar uma segunda dica, cara. Se você olhar pra pessoa e ela parecer um psicopata, não fique no campo de visão dela. Saia, vai embora. Bem, depois dessas dicas construtivas, vamos encerrar esse episódio, certo? Até o domingo que vem, galera. Valeu. Valeu. Abraço.